Oh, a televisão! Está a arder! Oh! Ah! Não, Curtis, é só a imagem de uma lareira. A televisão pública de Pickford dá todos os natais para as pessoas que não têm lareira. O Curtis já sabia. Eu adoro o Natal em Pickford. Tantos cores de Natal para assustar. Oh, é aquele. Feliz Natal! Olá, Killy. Que bom poder ajudar-te na árvore. Já estás bem. Ótimo, ainda não começaram. Primeiro começamos com os efeitos de Natal. Preferência feitos à mão. Depois as luzes, fitas, chocolates, fios de pipoca e no fim a estrela. Boa. O quê? Ah, eu acho que a Killy quer decorar a árvore à moda antiga. Ah, pronto. Obrigado. Não se esqueçam da estrela. Oh, essa é a minha parte preferida. Eu sei, afinal foste a princesa de Natal de Pickford. Pois foi. É, mas nós ainda não nos conhecíamos. Como é que sabes disso? Bem, é que eu conhecia antes de me conheceres a mim. Conhecias? Tu andavas atrás dela como um cachorrinho patético. Foi? Eras tipo, oh, temos de ajudar a linda menina que chora. Bem, nada disso teria acontecido se tu não tivesses partido a estrela de Natal. Tivesses-me deixado levá-la? Que tinhas de ser tu, nem sequer era tua, era. Ai, da cidade. Eu queria levá-la. E eles precisam dela nessa noite para a cerimónia de Natal, lembra-te? Alguém me pode explicar do que se trata? Tudo começou no dia em que aterramos em Pickford para fazer compras de Natal de última hora. Tiffys, bem-vindos a 1999. Cheira a poluição. Não tão doce como no futuro, mas é parecida. Olha para estes. Pai, achas que esta roupa é boa? Ups. Tiffys, bem-vindos a 1999. Sempre vamos à cidade dos hidratos de 2056. Pai, não é 1999, é 2003. Oh, bolas! Devo ter-me enganado na saída temporal. Se calhar foi porque vinhas a pedir ao condutor que buzinasse. Crianças, apreciem 2003, mas estejam de volta à máquina do tempo daqui a uma hora, senão ficam cá os dois. Não te preocupes, a última coisa que quero é ficar preso em 2003. O seu nome é Phil e é o nosso as. Veio do século XXII com a família atrás, numa máquina do tempo que é de aluguer. O passado ele vem conhecer. Ele é o Phil, Phil, Phil do futuro. Dá-me o seu melhor agora e nunca depois. Phil, Phil, Phil do futuro. É o as do século XXII. Está de festa, mas vai ao liceu e não sabe bem como é que tudo aconteceu. A máquina do tempo variou e acabaram por ficar onde ela os deixou. É o Phil, Phil, Phil do futuro. É a primeira história onde ele aterrou. Phil, Phil, Phil do futuro. É o as do século XXII. Phil, Phil do futuro. É o as do século XXII. Então a primeira coisa que fizemos foi procurar um centro comercial. Bem, espera aí. Vocês fizeram o caminho todo até este século para isso? Eu adoro-vos! Oh, e a Pim também queria ir à casa de banho. Ela só aguenta até menos de 200 anos da nossa casa. Aqui diz que em Pickford há dois centros comerciais. Vocês decidem. Eu decido. Não! Sempre que ela escolhe, acabamos no meio de uma batalha de tribos aztecas ou coisa assim. Atirei uma moeda. Tentáculos! Ups. Foi quando entraste na história. Oh, aqueles ténis são mesmo há 2003. Boa! Estou cheia de sorte. Eu lembro-me de deixar essa moeda, mas não vos vi. Vocês viram-me? Mais ou menos. Isto é mau. Mau, mau, mau, mau. Vocês têm de recuperar aquela moeda. É feita de uma liga extraterrestre que só vai ser descoberta daqui a 50 anos. E é o nosso dinheiro para o jantar na cidade dos hidratos. Vão! Mas e a nossa roupa? Bem visto. Precisamos de uma explicação. Já sei. Digam que são do departamento, departamento Astro de Água e Energia. Vieram ler os robôs. Digam que são de uma banda. Oh, estás a contar-lhe como arranjarmos casa? Não, pai. Porque essa história é de rir. Eu estava a limpar o exaustor de resíduos da válvula da bomba temporal e... o lixo junta-se tão depressa. Mais linda! Alguém decorou esta velha habitação para o Natal. E olha, uma árvore a sério! Chama-me antiquado, mas o Natal não é Natal sem uma astro árvore SH900. É? Vocês estão interessados na casa? Ainda ontem pus à venda. Vocês são uma banda ou assim? Esta casa é para vender? Ah, é linda! Tem uma bela vista para o lago. Isto é, assim que o pantano for drenado. Querem ver por dentro? Oh, Lloyd, Lloyd, vá lá. É a nossa oportunidade de ver o interior de uma casa do século XXI. Está bem. Mas não vamos comprar nenhuma lembrança. É assim que te levam. Ah, a história da casa é demais, pai. É de ficar colada à cadeira. Mas será que posso voltar à história da Killy? Como queiras. Precisávamos de recuperar a moeda, por isso seguimos até à escola. O que é isto? Uma prisão infantil? Não, não. Acho que é uma escola das antigas. Espera, eu já li sobre estes tipos. É aquilo que eles chamam neste século o cromo da turma. És hilariante, rapaz. Está ali. Ela tem a moeda. E a estrela de Natal foi trazida para Pickford em 1865 pelo fundador Ezequiel Pickford de Pickfordshire, Nevada. Durante gerações de Pickfordianos, esta estrela foi símbolo de comunhão e tradição. E como princesa de Natal deste ano, é meu dever guardar e proteger a estrela até à cerimónia de acender as luzes. É tão linda! Eu vou buscar leite. Aceita, é para ti. Enquanto davas o almoço ao cromo da turma, eu roubei a moeda. Tudo estava a correr bem. Vamos. Mas depois a Pim... que é isso? A minha recordação. Não viste o que ela disse? Isso é o tesouro da cidade, tipo a coisa mais valiosa. Deixa ficar. Não. Deixa ficar. Não. Larga já. Dá-me cá Pim, isso. Pim, larga já. Isso não é teu. Podes sempre contar com a Pim. Bem jogado. Oh, não. Vamos! Vamos! O quê? Oh! Não! Não! Minha Tesla, qual é o problema? Seja ele qual for, lembre-se que esta escola e a sua coproprietária, a Corporação de Terras de Pickford, não são responsáveis. Vão todos odiar-me. Destruí a estrela de Natal. Não, Killy. Tu destruíste o Natal. Oh, Phil, vamos. Ouve, eu sinto mal com o que fizemos àquela rapariga, Killy. Que raio de nome, Killy? Diz a Pim. Temos de arranjar maneira de resolver isto. O que é que podemos fazer? Voltar atrás no tempo? Sim, eu sei que está uma máquina do tempo mesmo atrás de mim, mas isso não quer dizer que o pai me deixe usá-la. Ao contrário de ti, ele não perde a cabeça quando vê uma rapariga estúpida de 2003. Eu não perco a cabeça por uma rapariga estúpida de 2003. Ela não é estúpida. Au! Que tipo de tradição bárbara é esta de pôr pipocas num fio? É que uvas era muito mais fácil. Podemos voltar à história? Oh, eu sabia que querias ouvir o resto. Quando achamos a Bárbara e o Lloyd, eles estavam prestes a entrar na aterradora casa da história. Temos um micro-ondas de luxo. Coza um frango numa hora. Uma hora? Quanto tempo demora um café? Um ano? Pois... Lloyd! Parece que o robô de alguém está sem queijo. Estás-me à vontade. É Lloyd. O que estará ali dentro? Oh! Lloyd, esta sala de ar refrigerado está cheia de comida. Impossível! Isso quer dizer que a comida de spray ainda não foi inventada. Como é que eles sobrevivem? Barbas Barracuda! Sabes quanto vale uma folha de alumínio no mercado negro? Não acredito que este tipo deixe isto assim em qualquer lado. Não! Lloyd! Quem sabe o que pode romper a unidade espaciotemporal? Pois. Não quero interferir com a unidade espaciotemporal. Lloyd. Bem, enquanto a mãe e o pai se passavam com o papel de prata, a Pim e eu viajámos no tempo para arranjar a estrela de Natal. Ele é demais. Não! Pim, dá-me isso já! Não, é minha! Não é tua! Larga isso! Larga já! Não, agora é minha! Por sorte, chegámos mesmo a tempo de evitar que a estrela caísse no chão. Oh-oh. Acho que o pai estragou a unidade espaciotemporal outra vez. Não. O pai não sabe que estamos aqui. Usámos a máquina do tempo para viajar no tempo e impedir que tu partisse a estrela de Natal. Ah, sim? Usaste a máquina do tempo sem pedir ao pai? Estás em maus lençóis. Espera. Tu és eu. Não te excites. Ele apaixonou-se por uma loira. Eu sabia! Eu não! Bem, vamos? Tudo corria na perfeição. Até que... Não, isto não pode ser bom. Quê? Não! Não! Não! Phil! Nunca se partiu nada durante o meu reinado de príncipe de Natal. Só alguns corações. Não podia acreditar. Mesmo depois de viajar no tempo, a estrela continuava partida. E a Pim estava... Estas viagens no tempo começam a deixar-me enjoada. Não muito bem. Pim, precisamos de arranjar uma solução. Estás por tua conta, maninho. Por isso, desta vez, viajei sozinho. Eu sabia! Eu não! Tinha de tentar agarrar a caixa antes que aquele touro a esmagasse com a bola de bowling. Ei, o que é que estás aqui a fazer? Foi o que eu fiz. Na perfeição. Lindo, grande a recepção, meu. Eu próprio não teria feito melhor. Obrigado. Jogo de equipa. Bem, é melhor irmos. Ah, vá lá! Quê? Não! Não! Menina Tesla, qual é o problema? Seja ele qual for, lembre-se que esta escola e a sua co-proprietária, a fábrica de borrachas de Pickford, não são responsáveis. Vão todos odiar-me. Destruí a estrela de Natal. Pobre estrela. Parecia que a estrela estava destinada a ficar partida. Por isso viajei de novo no tempo. Dá-me cá isso. Dá-me isso, não é? Larga isso! Isso é meu! Tu ouviste o que eu cheguei quando a Pim e eu estávamos a lutar pela caixa. Eu agarrei a estrela antes que a partíssemos. Depois viajei no tempo para depois do touro a partir. Pensei que se a substituísse nesse ponto do tempo, tudo ficava bem. Pronto. Calma. As coisas não são tão más como parecem. Mas toda a cidade me vai odiar! Pode ser que não. Eu destruí a estrela de Natal. Sim, eu não queria estar nos teus lindos sapatos na cerimónia do acender das luzes. Mas eu não percebo. Ainda há pouco estava feito em fanicos. E assim a estrela de Natal de Pickford salvou-se. Essa história já acabou, mas estamos na parte mais excitante da compra da casa. Lloyd, então o que acha? Bem, o seu bar deixa muito a desejar e não vi nenhuma lata do lixo. Isso são diamantes? Diamantes, resíduos, é só lixo. Só servem para sujar a máquina do aspirador. Com licença. Eu não passo de um amador, mas estes parecem-me diamantes com um corte brilhante sem falhas. Perfeitos. Sim, para o fundo do aquário. Certo. Fazemos assim. O senhor dá-me uma mão cheia dessas pedras de aquário e pode ficar com a casa. É sua. Tudo bem. Ah, aqui tem a escritura. Idiota. Idiota. Que é isto? Lloyd, compraste a casa? Comprei? Oh, eu amo-te, Lloyd! E adoro a nossa casinha de férias de Natal e mal posso esperar para regressar. Oh, querido, obrigada, obrigada, obrigada, obrigada! De nada. Consegui! Sou o mestre do tempo, do espaço e das dimensões! Ainda bem. Podemos partir? É, meninos, adivinhem! O vosso pai comprou uma casa de férias antiga. Neste século? Eu pensei que íamos passar o verão com os vikings. Comprei um elmo e tudo mais. Eu vou lá para dentro de birra. Oh. Está bem, todos a bordo. Vamos embora. Esperem um segundo. Acho que é uma fuga. Preciso de um minuto para arranjá-lo. Depois vamos para casa. Paciência. Isto pode demorar um dia ou dois. Oh. O quê? Podemos dormir na nossa casa nova? Oh, eu já me instalei na cápsula. Já que vamos passar cá à noite, podíamos ir ver a cerimónia do acender das luzes de Natal. Ah, um ritual do século XXI? Parece divertido. Oh, espero que tenham macacos malabaristas! Então, aqui também é Natal, ou não é? É uma honra ser eleita princesa de Pickford. Mas, antes de cumprir o meu solene dever, tenho uma história. Hoje de manhã parti, sem querer, a estrela de Natal em 1000 pedacinhos. Pois foi. Sim, foi assim que me senti. Mas, quando abri a caixa, aconteceu um milagre. A estrela estava intacta. Não tinha nada partido. Acho que tenho um anjo da guarda a olhar por mim. Ei, rapaz do tempo, és tu? Acho que todos temos. Afinal, não é disso que trata o Natal? Foste tu? Foi aí que nos conhecemos. Fildy fez o rapaz mais fantástico que eu já conheci. Calma aí, calma aí. Após cada uma das tuas lindas viagens na máquina do tempo, lembraste-te de recalibrar a bomba da válvula temporal? Tinha de fazer isso? Sim. Mas não fizeste, pois não? Não. Foi por isso que o motor pifou. E sabes o que isso significa? Foi o Phil que nos prendeu aqui! Phil, aquele cromo! Ganhei! Está bem, está bem. Tenho que fazer uns cálculos. Agora que sei o que aconteceu, talvez consiga finalmente arranjar a máquina do tempo. Phil, estou muito desiludida contigo. Apesar de ter sido muito querido para Achille. Sim, mas eu não queria que a nossa família ficasse aqui presa. O destino, quem sabe? Oição! De acordo com os meus cálculos, se o Phil não tivesse partido o motor do tempo e tivéssemos regressado quando eu disse, teríamos sido apanhados numa tempestade temporal. O que iria acontecer? O mesmo que aconteceu aos Jacobsons na sua viagem. Quem são os Jacobsons? Exato! Então, eu afinal salvei-nos. Acho que sim. Uou, uou, uou! Ele porta-se mal por 10 segundos e mais nada? Estou chocada! Não vou admitir! Tamanha injustiça! Queres pôr a estrela na árvore? Quero. Pinheiro robô, pinheiro robô, existes para nos alegrar. Pinheiro robô, pinheiro robô, por ser Natal não nos vais matar. Não fiques triste, vais adorar. Olha as crianças, ouve-as cantar. O mastro ar nós vamos comprar, que não nos mata de certeza. Somos reembolsados. Isso é uma canção de Natal vossa? Não, não, é um anúncio da Astro Árvores. Só gostamos da melodia. Pinheiro robô, existes para nos alegrar. Pinheiro robô, por ser Natal não nos vais matar. Não fiques triste, vais adorar. Olha as crianças, ouve-as cantar. Mas para o ar nós vamos comprar, que não nos bate de certeza. Ouvir primeiro dia de Curtis em Pickford. Ah, pois foi. Tu estavas preso na máquina do tempo durante este tempo todo, não foi? O tempo todo não. Quando todos saíram, Curtis saiu. E o que aconteceu? As aventuras que Curtis viveu. É verdade.